2, confirmando a posição 05 Lima do 43. Decolo 08, controle 120, decimal 8, bom voo, bom dia. 208, boa. Controle Salvador, azul 4040, cruza 1000 pés. Para o nível 360, saída via Arvo. Sobe via Arvo para o 360, azul 4040. Federal 9970, desça para 3 mil pés, o ajuste no 017. 3 mil, o Federal 9970. Fala Zé. Fala. Prato, moto. Família Azul 4201, Campinas, copiou 340. 201 Campinas, aprovado 340, via Pesulou no 0, até Pubave. Papai Uniforme Bravo Alfa, Vitor Pubave. Pode prossegue na Pesulou, ou no 6, até Belo Horizonte, Bravo Hotel Zulu. Após conforme rota do plano de voo, decola da 1-0, curva direita, subida da El, após Leda e após Motiva. Mike Oscar, Tango, Vitor Alfa, Motiva. Aciona 5575, controle 120, decimal 8. Altas 4201, no portão 3, chame pronto, puxa back, acionamento. Alfa Cargo 6570. 6570, chame a torre em 1895. 1895. Geral 9970, desça para 2000 pés, nessa torre intercepto localizador, repórter estabilizado. 2000, chamada estabilizada, geral 9970. 1970, Epson 6570, altímetro no 0, no 7, reporte, baixa a travada. Funcionou, não passa. Embarque aprovado, alça cargo 6570. Yabson 6570, livre pouso, pistão no zero, pistão úmida. O vento no 40 graus com 08 nós. Ciente das condições, 140 com 08. Alça cargo 6570. Só para os caras ali, está com a 3 Galeão, aprovado 360, via para November 857 até Moço, Mike Oscar Lima Sierra Uniforme, Moço e após conforme rota. Decolador no zero, curva direita, subida da El, após Leda e após direto Irumi, Índia Romeu Uniforme, Mike Índia Irumi. Aciona 5012, controle 120, decimal 8. 360 autorizado, APA 9837, Moço, colador 90, Leda, direto, Irone. 5012, transponder, 0012, controle 1208. Correto, gol 963, portão 1, chame pronto, pushback, sanamento. Mará, obrigado, até. Salvador, azul 2790, informação hotel. O que é isso? Zero. Copia. 7 no 0, Aracaju, 190 aprovado, via Golfo 677. Decoladão no 0, curva esquerda, subida Conde. Aciona 5001, controle 120, decimal 8. 2710, pátio 3, chame pronto, pushback. Recife em 28, decimal 8, azul 4043. Oi, muito bom dia, Federal 9970, vai passar o marcador externo, vai estar travando. Dia, Federal 9970, continue a aproximação, aguardando pista livre, altímetro 10 no 7. Aguardando a pista livre, Federal 9970. Pista 6570, solos 1,6, à direita, só 121, decimal 1, bom dia. Alibra, 121, bom dia. Autorizado, 3890, chame o taxa. Livre o ápice até o pátio 3, alfa e quilo, posição 7. Pátio 3, alfa e quilo, posição 7. Gente, alfa cargo 65. Autorizado Galeão 360, Irumi, Upper November 857, Moço, decoda 10, direita, Dael Leda, após Leda, Irumi, 120, decimal 8, 5002. Roda pronto, puxa 9970, Solo Zulu 9, à direita, Solo 121, decimal 1, bom dia. Bom dia, informação, hotel, prossiga. Brasília, aprovado 360, fez o Luno 7, aerovia, decola da 10, curva direita, subida Arbor, Alfa Romeo, Bravo, Oscar Romeo, Arbor, transição Elefa, aciona 5022, controle 120, decimal 8. Bom 9, chame pronto, pushback, boa noite, né, 5. Canal 970, Alfa, Kilo, Pátio 3, Pátio 3, né, não tem a confirmação da posição, fica atento ao balizador. Alfa, Kilo, Pátio 3, Salvador, 1093, qual é a utilização? Destino, bom. 093, Confins, aprovado 360, via Pesulo 21, decolodão no zero, curva direita, subida Arbor, Alfa Romeo, Bravo Oscar Romeo, Arbor, transição Elefa, aciona 5015, controle 120, decimal 8. Aprovado para Confins, 360, via Pesulo 21, Arbor, né? Espera, curva direita, 0015. 120, posição número 4. Pátio 0903, posição 4, chame pronto, pushback. Taxi 3208, nave 0, temos 1 6 8 a bordo, 2 2 5 alternativa de som, Gonçalo da Maré. Aprovado, taxi, segunda direita, via Pátio Índia, considerando no 0, correndo no 8, decimal 95, altímetro no 0, no 7, bom voo e bom dia, 3890. Entra já o táxi, considera 2 1 8 9 5 3 2 9 0, bom dia. Solo azul 4201, para prospeccionamento no portão 3. Branca do solo azul 4201, a 502 da TAM, passa a cauda, coordenação com a equipe após o tráfego, está livre, inicial o push no portão 3, chama no táxi 4201. Aqui o Fazer 2 da TAM, está livre, inicial o push 4201. Número 2 no setor, previsão de mais 3 minutos, voo no 093. Estabilizado, 3597. Então, 3597, completa final, torre 2895. 2895, até mais. Salvador, bom dia, TAM 3507. 507, pouso autorizado, custa 10, 140 graus, 1 a 12 a nós, ajuste 1017. 1017, livre pouso na 10, 3507. Arbor Elefa. Arbor Elefa, 62. Salvador, 963, então 21, para pushback e acionamento. Então, confirma o portão? 01. 963-01, é o número 3 do setor, previsão de mais 5 minutos. 963. Tá 3890, bom dia, visual com tráfego na curta, sinal no zero. Primativo, 3290. Tá 3890, ali mantém, pista no zero, após a passagem do tráfego. Após a passagem, ali mantém, né, 10, 3890. Agora 9811, a série identificação na proa de IPAP para interceptar a chegada à mar e desse mantém o 050. Era um bom voo. 3080, obrigado. 3890. Ao meu, Alfa, Papa Oscar, controle de vacília. tripulação Sr. Juliette. Esse destino é Maceió? Questão, voe direto Conde, Alfa Papa Oscar, mantendo 070. Está agora com, em contato radar, é exatamente 58 milhas de Salvador. Autorizado táxi via Índia, ponte para o 102, 198, Small 95, Kringal no 08, Gol no 093. Passagem? 1018. 32 agora, em dia 10, 895, Gol no 095. 35 no 7, Juliette, contão 04. 04, via Juliette. 4201, no livre da colagem 10, vento no 40 graus, 099. Equipe de colegas, o 4201. Para o táxi com 835, 134 a bordo, 2 865, táxi a outra vez com 2612, recorde. 865, autorizado táxi outra vez com 2612, quando recorde. Está no meu travelo mesmo. Alô, bom dia, vou na zona 3, uma espera pronta. Bem, 2, 1, autorizado, puxa, ponto de atraso. 3, 2, 1, na zona 62, 1, 1. 63, confirmando agora, é o próximo? Afirma, próximo. E o que está fazendo no seu puxo é do 1 ao 4. É o número 1 do setor, está aguardando o aeronave de grau pático. Até posição estimada 3 segundos. Obrigado. Bom, no 865, autorizado táxi Índia, Monte Peredão no 02, 1 no 8, decimal 95, 0, 1 no 8. Com 20, decimal 80, bom voo. 2080, obrigado, bom dia. Controle Salvador, muito bom dia, Azul 4201 decolou. Azul 4201 no contato radar, suba para o 340, pega Dael. Ao 340 na Dael, Azul 4201. Serviço usado em condições visuais para o direto da EL? Pós 2000 autorizado. Pós 2000 direto da EL, ciente, obrigado. Da 93, livre da colagem 10, vento no 50 graus, 089. Colagem autorizada na 0, da 93 já. O número 49, aciona identificação, autorizada a chegada a Golf, desça para 4 mil pés, ajuste 1908. Dono 093, decolou 33, chame controle 120, decimal 80, bom voo. 2080, bom dia, bom serviço. De controle, voo 093, decolou, mantém o eixo. Voo no 093, contato radar, suba para o 360, você é da Arbor. Arbor 360. Passe a porta através do portão 05. Passe que vai chamar através do 05629. Azul 4958, acena a identificação. Identificou, Azul 4958. Alcalador Azul 2790, para a Fala Azul 2790, atualizado, puxa, portátil. Passará para o site. Azul 4958, contato radar 60 milhas de Salvador, na proa de Mari, para interceptar a chegada Mari, reporta no ideal de descida. Gente, proa de Mari, para a chegada Mari, reporta ideal de descida, Azul 4958. São 3890? Prossiga. Toma Recife, 2685, alterno 2545, são 3890. 2685, 2545, tá, 3890. Eu mantenho a posição. Aproximado do Azul 4201, voa direto Mótiva. Azul 4201, mantenha Del. Ok, ciente. Boa noite, 65, decolou 36, chame controle 120, decima 8, 0, bom ponto. 280, bom dia, 865. Controle, boa noite, 65, decolou, passa 1400 para Bora, telefa. 1865, contato radar, suba para o 360, sai da árvore. 360 Arba, o 865. Quando possível, pode voar direto o Elefa? Quando tem a saída, aeronave que o prédio está na decolagem, porque estou no mesmo perfil, no mesmo nível. Fala, Derro, no 865. 3 com 7-2 a bordo, 3-5-8, até no capítulo. Vai continuando 7-2 a bordo, entendido, com 9-3, TCV-8, Monte Pera, dono 02, 895, Negão, 08. Estado 08, o POP é 072, 72, Isaac, Delta, Monte Pera, chamado 29. Beleza. Tem informação até, ó. Altera 2229, aciona a identificação na proa de Mari para interceptar a chegada Mari, reporta no ideal de descida. Na proa de Mari, solicitar a descida, passarem 2229. Autorizamos a proa de TAP, controle, passarem 2229. Negativo, número 4 na aproximação. A posição do parte 3 é a 3 Romeu. Vou ter posição, aguardo a aeronave para taxiar, vou te esperar do bate 3. Aguardo o Alfa que você não vê. Toque então, no aguardo o Alfa que você não vê. Alfa 2790. Prossiga. Informa-se, vai manter a posição aproximadamente mais 10 minutos para iniciar o processo. Gente, Alfa que você não vê, é autorizado, revolve, reporta o site do bate 3 para ingresso para cima. Estimativo então, reportará para ingresso ao pátio 3, ao pátio principal, ao Alfa 190. Salvador, bom dia, hoje, 62, puxa, estacionamento número 7. 925, precisado, puxa, puxa. Camará, 62. Minha cola da 10, gol 19, 63. Encontro, e o nível satisfeito. Controle Salvador, Azul 4958, ideal de descida. Ideal de descida, chefe. Força para o 080, o Azul 4958. Autorizado 080, Azul 4958. posso dar a próxima? Oxané 6211, visual com banho da Gol alinhado no zero. Relativo. Pode iniciar o laje do mesmo ali e mantém pistão no zero. Oxané 6211. Pode igual e mantém, 6211. Controle Salvador, Força Aérea 2229 no ponto de abastecida. Força Aérea 2229, desça para o 090 com 2109. Autorizado 090, confirma a velocidade, 2109. 2209, Força Aérea 2229. Desce com 2209, Força Aérea 2229. Controle Salvador, bom dia, Gol 1963. Subindo, Bael, passando 1.600. 40, negativo 360. 34629. Chega, Bael. 360, Bael, 9.600. 1865, Roya Elefa. Olá, 865. Qual base se encontra, a pista decola, precisa da volta no mesmo? 1.649, velocidade? 200 e 2.600. Gente, pode manter o número 2 na aproximação. A gente vai manter como número 2. Azul 4958, desça para o 050 com 2209, é o número 3 na aproximação. 050 com 229, azul 4958, número 3, gente. Gol no 865, Recife, 1288, até no 260, gol no 865. 288-260 com Recife no 865, obrigado. Autonomia 5 horas e meia, senhora. Funcionamento tá 12 horas, não, 5 mais, pegou. 7060, número 42229. Alfa QC90, pronto para a direção, Alfa QC90. Manter a posição, Alfa QC90. Partiu, mantenha a QC90. Fui LS, Rio 9811. Rio 9811, completa final, torre 1895, com pouso. 1895, foi gato. Azul 2790. Azul 2790, autorizado, puxa, Fortex. Fala que está novamente acionamento na posição. Eu tenho acionamento na posição, a porta condução para, o poste ou para o puxa. Azul 2790. Xenome 285, autorizado, táxi via Índia, ponto de no 0, 1 no 8, decimal 95, negão no 0 no 8. Federal 9970, Teresina 340, autorizado, via Pesulo 20, decola a pista 1 no 0, curva esquerda, saída Momo, transição Nenim. Controle 120.8, aciona 5042. Radar, após 2000, voo Idael, subindo inicialmente ao 0620. Após 2000, Idael, subindo restrito ao 060, hoje não é 629. 9970. 649 sem restrição para 2.000 pés, ajuste no 08. Gol no 963, repetição 251, alternam 3325, gol no 963. 251, 3325, obrigado. Gol no 649, está livre LS, reporta localizador. Está livre, o LS vai reportar quando ingressando, gol no 649. Azul 4958, desça para 3.000 pés, o ajuste 1908, azul 4958. 3.000 com 1.018 para o azul 4958. Azul 4958, direita, proa 040. 040, proa, proa, azul 4958. Salvador, bom dia, Rochonete 6225, espera da 1-0. Rochonete 6225, ali mantém, pistão no 0. Para aqui, autorizado, gente, ponto 01. Alfa 9. Ok, então, muito obrigado. Seguirá a chamada calçada do Gate 1. Alfa 9. Passa 958. Senta. Pode prosseguir na descida, senhora? O azul 4958 está autorizado até 3.000 pés. Perdão, é 3.000, desculpa. Azul 270 para pushback no parque 3. Aguarda pushback, aguarda 767, aguarda quase iniciar o push, SP 770. Aguarda 767, após iniciar isso, 270. Sim. Sim. Acima, após 767, vai ser aguarda autorizado push contact, 2710. Sim, após 767, inicia e chamada para o parque. Mesa no zero, vento no quadro 0 grau, 09. Da Cuba, tração Caju, controlando a 0,8, aciona 5,072. Seu localizador. Esquerda 020, limite localizador. É para atingir 61 e manter? Sim. É para manter 060, controle. Confirme. Até 4 mil agora. Utilizado para 4 mil pés, passarei do 3229. Moro 649, torre 1295. Utilizador. 1895, gol na 649. Azul 4958, desça para 2.000 pés, reporta ILS. 2.000, reporta ILS, azul 4958. Bom dia, gol no 649. Livre pouso, pista 1-0. Vento 1-4-0 graus, 099. 7, livre pouso com 1.018, gol na 649. Suba inicialmente para o 0620 na Cedargo. Passarela 2229, desça para 3.000 pés, ajuste 1018, aguardando o vetor final para o localizador. Descida para 3.000 pés, com ajuste no 098. Agora aguarda o vetor. Correio 5973, está pronto para a posição. 5133-2562 no 11. Deixa. Confirma a posição do 4-3 que se encontra. Confirma a posição 5 Romeu. Rio Azul 270 confirma iniciando. Puxa, confirma a posição que se encontra. 4 Lima. Dador direita 070. É o que cotejamos para 070 limite localizador. Azul 4958 foi ILS. 4958 completa final, torre 1895. 1895, obrigado, bom dia. Salvador, bom dia, Azul 4958 foi ILS. Azul 4958, continue a aproximação, número 2 para pouso. Aguardando o livre pouso, Azul 4958. Romeu 20, mantendo 070, motivo da restrição no 60, do Oxanero. Aqui, 060, Oxanero, 6225. Estou aguardando para acender o 380. Está presente autorizado para o Jalefa. Jalefa, da presente, Oxanero, 6225. Papá Romeu, Alfa Papá Oscar, informa o tráfego na sua posição de 12 horas, está agora 4 milhas, deslocamento oeste. É o R2318, da Oxanet, agora cruzando, mantendo 0620. Sim, aqui visual com medo. Já da presente já superado. Passarela 2229, desça para 2.000 pés, reporta localizador. Desça no localizador, desce para 2.000 pés, de passarela 2229. Gente, reporta ILS passarela. Formará a ILS completo, passarela 2229. No 649, solo aos 52, livre a próxima à direita e chame o solo em 121, no décima 1. Em livre à direita, passo 21, 1. Se não é 225, tráfego superado, suba sem restrição para 380. Livre 4958, livre pouso, pista 10, vento no 40 graus, 09. Livre pouso para o azul 4958. Ataque CVN, ponte para dano 0, torre 1 no 8, 95, ligando no 0 no 8. Bate principal, índia, ponta de espera, 1 no 8, 95. Disco 973, após o teste, ataque certo agora, autorizado por exportar. Passarela 2229, estabilizou? Ainda negativo no glide. Gente, me aguardo. Passarela 2229, completa com a torre 1895. Completa com a torre no 1895, agora fui LS. 0118, reporte na interseção. Torre Salvador, Passaredo 2229. Pista livre, Passaredo 2229. Já no ILS, controle de pouso, parte travada. Passaredo 2229, ciente que baixou e travou, aguarde pista livre. Aguarda pista livre, Passaredo 2229. Nome é 2225, Recife, 1288, alterno 260. 1228 ou 1260, para o Oceanel 6225, obrigado, conselheiro. 8, Sala 856, livre à próxima à direita, chame Sala 121, décima 1. 211 à direita, azul, casado, 50. Salvador, bom dia, o azul 4958 livrou. 4958 e 43, que eu tenho sinalização agora. Pátio 3, atenção, sinalização do Tatá. Informação foi pro 4958 ou só? Tem 4958, quilo fase 3, a posição prevista 4 linhas, que fica atento à sinalização no solo. Ok, a 4958. 29, livre pouso 10, vento no 40 graus, 109. 140 com 109, livre pouso na 10. Passarem do 2229. Mike Serra, Golf, Alim, mantém pista 107. Via Índia, ponte para 10, torre 118, decimal 95. Índia, ponte para Serra Golf, aguarde. Salvador, azul 2790, na ponta de Serra. Mike, Serra Golf, livre decolagem 1-7, vento no 40 graus, 109. Azul 2710, ali mantém pistão no zero. Ali mantém. Próxima direita, chama o solo 121, décima 1. 7121, 2229. Paulo Salvador, bom dia, passarinho 2229. 2229, quilo 43, 2 mil, posição prevista, atenção da cena. 7 para 43, a posição é? 2 mil. 2 mil, obrigado. E o 5973 mantém o ponto de espera. Manteremos o ponto de espera, 910. 973 está aqui. Azul 2710, livre da colagem 10. Vento no 40 graus, 10 nós. Livre de colagem, azul 2710. E depois chama pra subida pro 080. 6, 3.000 pés do Mike Sargon. Solo, Salvador, bom dia. Mike, Rei, Juliette. 5973, além Matéria, Física 90. Estamos autorizados a alinhar em Matéria 90, Física 93. Solo, Salvador, bom dia. Mike, Rei, Juliette. Rei, Juliette, bom dia, prossiga. Mike, Rei, Juliette, está aqui no... na remota do Pátio 1, posição 12. Solicito autorização para rebocar a aeronave para o Pátio 1, posição 10. O reboque será na frequência 121, no décima 1. Ok. Do 2710, decolou 00, chame o controle 120, décima 80, bom voo. 208, obrigado, bom dia. Confirma novamente 5 a bordo, autonomia e o quadro que se manda. Questionamento está 2295, 09 Vitor. 2790, contato radar, suba para 190, sai da Conde. Sai da Conde, solicita final 150. Ciente autorizado. Ciente 150. Controle, é, Mike Serra Golf, solicita 060 final. 060, autorizado. Quanto possível, radial 290, aprova 290. Autorizado direto de Chino, o Mike Serra Golf, confirma estimado de pouso. 1107. 1107, copiado. Mike X-Ray Juliette, prossiga. Mike X-Ray Juliette, encontro aqui no, na remota do Pátio 1, posição 12. Solicito autorização para rebocar o nave para o Pátio 1, posição 10. Remota 2 para o portão 10, mais um dia de autorizado, chegando 10. Ok, grato. Reportar no final. No 7 Brasília, autorizado 360, via resolução 17, decola pista no 0, curva direita, sai da bob, releva, controle 120, décima 8, aciona 5075. Livre da colagem 10, veto no 40 graus, 109. Livre da colagem 9B, Vitor, ciente do acionamento, chama pronto para o ataque. 173, decolou 05, chame o controle 120, decimal 80, bom voo. 2080. Leão Rio, 5973, bom dia, transfere. Rio 5973, contato radar, mantenha a proa até 4 mil pés após voa direto Jamo. Mantenha a proa até 4 mil após Jamo. Novembro é Vitor, ajuste 1018, reporte no ponto de espera. Rio 5973, vejamos.